Esse é o Nogueira, porra. Esse é o Nogueira, porra. Esse é o Nogueira, porra. KR3, tá lançando mais uma, danada. Foi fumando na madruga, a novinha encostou. Ela tava atrás de back, mas o back acabou. Eu falei, calma novinha, que você vai dar um trago. Meu parceiro DJ Nogueira, vai pro lado baseado. Vai pro lado baseado, pra gente ficar eleco. Vai primeiro se apresenta, meu Nogueira é meu celebre. E o seu a gente sabe, tu é a tal da Janete. Lá da 17, no baile onde febre. Os parceiros lá de quebra dizem que tu fortalece. Que tu fortalece, que tu fortalece. Ela fortalece, fortalece, fortalece no boquete. Ela fortalece, fortalece, fortalece no boquete. Ela fortalece, fortalece, fortalece no boquete. Ela fortalece, fortalece, fortalece no boquete. Ela fortalece, fortalece, fortalece no boquete. Ela fortalece, fortalece, fortalece no boquete. As meninas da favela tão sem medo. Ei, é que as solteiras da favela tão sem medo. Oi, elas tão sem medo, fudendo no beco no pelo. Ai, elas tão sem medo, fudendo no beco no pelo, no pelo, no beco, no beco, no pelo, no pelo, no beco, no beco, no pelo, no pelo, no beco. Elas tão sem medo, fudendo no beco no pelo. Vai, elas tão sem medo, fudendo no beco no pelo, no pelo, no beco, fudendo. No pelo, no beco, no pelo, no beco, no beco, no pelo. Fudendo no beco, no pelo. Vai, cara, vai, vai, vai. Esse é o Nogueira, porra. Esse é o Nogueira, porra. Esse é o Nogueira, porra. Desde KR3, tá lançando mais uma, danada. E aí, KR3, porra. E aí, KR3, porra. Foi fumando na madruga, a novinha encostou. Ela tava atrás de back, mas o back acabou. Eu falei, calma novinha, que você vai dar um saco. Meu parceiro DJ Nogueira, vai pro lado baseado. Vai pro lado baseado, pra gente ficar eleco. Vai primeiro se apresenta, meu Nogueira é meu celebre. E o seu a gente sabe, tu é a saudade.